oficial Hildo Bramonte! Fado Lica Boy! Andraci! Loja Bibicia! Pandora da mídia, o Zou! Vai começar o aniversário do DJ Nilson! O DJ do Pobã! Vai, Nilson! Já chegamos, parceiro! No 5! No 4! No 3! 2! E aí, Milk? Autorizado. Autorizado, pai. Autorizado. Quem tá gostando, dá-lhe um grito bem alto. Quem é tá solteiro aí, dá-lhe um grito. Vamos, Nilson. E agora? Quatro. Três. Alô, Tupinambá. E aí, parceiro 40? Vamos nessa! Vai! E joga a mãozinha pra cima, e bate na palma da mão! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! O Nilson vai no rei, vocês vão no rol! Também eu quero ver quem é do Paysandu aí. Não, tô achando muito fraco. Quem é do Paysandu, dá um gritão meio alto e eu quero ver. Quem é do Leão, dá um grito aí que eu quero ver. Égua, meu irmão, tem algum flamenguista aqui hoje nessa parada, tem? Quem é do Flamengo, joga a mãozinha em cima na palma da mão. Tchaca, tchaca. O amigo Elio é você? Alô, neguinho, garoto desgraçado! E aí, Gimar? Joga a mãozinha direita pro céu! Na palma da mão! Na palma da mão! Na palma da mão! Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito aí! Quem é do clube do Remo, dá um grito! Quem é do Paysandu faz barulho aí. Quem tem amigo corno aí, dá um gritão bem alto. Quem tem amigo corno aí, dá um gritão bem alto. Quem tem amiga sapatão, dá um gritão bem alto. Ega, meu irmão, ega, meu irmão. E aí, o Ele? Mãozinho, Madegá! E quer Madegá? Você é o Darinho Madegá! Família Madegá de Lituia! É no cachorro doido, babá! Si te dan ganas de bailar, pues dale. E meu parceiro Ronald. Ronald segurando. E aí, Beth? Aqui. O Paulo. Aqui. Na Hot. Hot Vine. Meu parceiro Quarentinha. Alô, Quarentinha. Só na manhã, não te empolga, viu? Minha amiga Kelly, fala Kelly, você. O amigo Welly, obrigado, Welly. Alô, Marley, tu me cadê? Cadê? Alô, Eli. Essa Hot Vine é uma loucura. Parceiro, não pode esquecer dele, meu amigo Werley. E o Papa Xena? Um, dois, três, já. Eu preciso te ter. Não é você, mozão. Eu não preciso te ter. E nem fumar na cor. Juninho consagrado. Vai, garoto! Pronto de fuga, não tem, Juninho. Você sentando, mozão, me derrubando aqui, vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o que? Vou partir. Bota na batida, bota na batida, bota na batida, bota na batida. Quem é que tá solteiro, quer mozer pra cima, que eu quero ver. Quem tá solteiro, quer mozer pra cima. Quem quer beijar na boca, dá um gritão bem alto aí, que eu quero ver. Égua, quem quer fazer amor, dá um gritão bem alto aí. Ah, ninguém quer nada hoje, né? Paisando ainda no grito! E aí, Gosti? E aí, Gosti? Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai no batidão! Vai no batidão! Vai no batidão! Vai no batidão! Vai no batidão! DJ Neilson no batidão! Eu queria saber o seguinte, meu guia! Vai, filho, vai, filho! Só na CT eu vou torcedor do Flamengo hoje que tem! Hoje eu vou torcedor do Corinthians! E quem veio sincero, quem veio solteiro pra festa, dá um grito que eu quero ver, vai. Mais uma vez, a gente queria agradecer com muito carinho a toda a galera que veio curtir, veio cantar os parabéns e veio vivenciar esse momento maravilhoso, o aniversário, o primeiro ano consecutivo do aniversário do DJ Neilson. Obrigado mesmo a toda a galera da Tubilândia, dos bairros da cidade, de Aurora, de São Miguel, de Irituia, tá todo mundo na área e vai detonando, detonando. Palmeiras pegou de 3 a 0, viu? Alô, Chico! Cadê o Martinica? Eu vou deixar você partir. O David de Silva, aqui. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você. Júnior da Moçaria do Bebê. Valeu! Edinaldo Rodrigues Vila. Eu leio mensagens antigas de celular. O amigo Chelo, sua. Pega Juninho ontem e hoje. Hoje eu saí do mundo sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Eu vou te amar! Eu errei de te peço perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. Salve, DJ Jorge, pra me salvar. Te peço perdoe. Presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é vida, o que quer ser quatro e cinco? Eu quero algo sério, não brincadeiras. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Patrícia! Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amava, mas na real só outra. Um, dois, três, já! Aqui na Hot Violet. Seus olhos, ouça o que eu digo. Tudo errado. Obrigado, Cuitarinho! Meu parceiro Henrique Cardoso! Obrigado, meu parceiro Paulo! Ele é ele, e a time! E aí, Rose, obrigado! Vocês são os nossos seguidores, vieram diretamente de Belém! Aqui! Pra curtir, mãe do Henrique Cardoso! E aí, Ellen! Parabéns pra você, JNV! Hot Vile! Tchau, Tchina! E aí, Tchina, com você, Tchina, com você, Tchina, com você, Tchina! Tchina, Tchina, Tchina, Tchina, Tchina! É longe de ti, voltar a sorrir. Tá muito empolgado com o que passou. Dois, seu amor, Dona das Carnes, Thiago Garcia, Welly Silva. É longe de obrigado, ti, voltar a sorrir. Jogar no lixo tudo que peixe, passou. Do peixe, sabe? Viviane Batrão, passou a valer. DJ Betinho estabelece o sucesso. Ele disse que foi no aniversário do DJ Neil, sem dar. Aqui. Valeu! Chega você! Meu Chico X! Obrigado, meu grande parceiro, meu amigo! O nosso diretor, Hugo! O nosso gerente, o Donato! O homem que faz as gatilhas passar! Malanda Nete! A menina inocente! Desenvolveu com a gente! Jeito ira! Aqui! O alemão! Meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. Mais a parada, e aí? Na hora que ela tá tirada, a menina meteu o pé pra casa. Que? Ninguém tá aqui segurando o Hot Vine. Hot Vine. Ele já chegou no baile. O amigo Rômulo ligado, meu parceiro. O amigo do daria mordida, sobe, e daria mordida. Daí tudo todo. Obrigado por me ver, meu parceiro. Atenção, Gelásio, libera aí pro tabaco. Sobe, e pro menino que tem o olho mais grande de mãe do Rio. Daria mordida, daria mordida. Olha o animal. Não, tabaco não, tabaco não. Não vem com caô que hoje não tô bem, não. O uísque chama, já não basta bebedeira. O cachorro louco soltou da coleira. É doido, é Thiago. Ninguém pode. Bota ali, bota ali, bota ali, um tiquinho. DJ Thiaguinho top, não tem que ir. Tá mais que tem DJ Pedrinho. Me tirou da jogada na sexta-feira, ontem. Se ligar nesses seguidores do animal. Paulo, Rose, Bete e Danilo. E a Raquel tá para mim, ligado pelo carinho, valeu! O bagulho tá bom, mandando um jantinho. Cuidado com a mordida aí, menino. Mãozinha pra cima, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. E bota, e bota, aí, e DJ, bota. Pode aumentar. Opa! Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 15, só vai até o 15, André, só vai até o 10. Só vai até o 10. E eu? Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. ligo pro que os outros tão pensando. Abraçar o parceiro Felipe Pressão, como que é Felipe na área? Quero Felipe Pressão. Tinha essa vontade que ela tava subindo, mas tá de volta, né, Felipe? Ô, mano, sente pressão. Valeu, maninho. Eu e levo tem siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero de ver. Alô, Bidu, tá aqui. Já sei aí a segunda parte do CD ao vivo. O empresário. Alô, Bidu. Betinho, Playboy, mandou a vista. Mudecido, Sidney. Valeu. Pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai. A empresária mandou avisar. Por quê? Olha, por quê? Por quê? Avisar. Por quê? Por quê? Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje apaga a luz de rock. Apaga a luz. Apaga a luz de rock. Apaga a luz. Apaga a luz de rock. Apaga a luz. Apaga a luz de rock. E a espadalada no sistema por aqui. Na pressão apaga a luz. Apaga a luz, apaga a luz. E apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Que a fizeram, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima e curte na palminha da mão. Na palma da mão. Eu quero ver, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Tirar o pé dessa relação. Apaga a luz. Prefiro ficar sozinho e cuida do coração. Apaga a luz. Mas eu quero um daquele tempo, viu? Daquele tempo, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu cantei, vai. Pensei que só tava alimentando. Cantei, vai. Uma loucura da minha cabeça. Vou baixar o som. Mas quando vi sua voz, sabe que canta bem alto, vai. Respirei aliviado. Canta agora, bola, vai. Tanto amor guardado. Chega. Apaga a luz, batidão, apaga a luz, batidão, apaga a luz, não batidão, apaga a luz, alô parceiro bandinho, alô parceiro bandinho, alô parceiro bandinho, bandinho, bandinho, bandinho, puma daquele tempo, apaga a luz, apaga a luz. Se você tiver tempo pra mim, me diga para onde não pode ir. Só quero que Daniel, você diga, Rosa, minha equipe da Tubilanja. Mas só fico nessa solidão. Tempo do Afonso aí, ó. Esperando a resposta do coração. Por favor, o tempo gostoso. Você me diga se me ama, se me quer. Se me quer, mulher, voltar pra mim. Tô com saudades de ti. Ei, demais! Eu te amo, amor. É pressão, meu irmão! Logo, por favor. Assim considerado! Vamos pra viver, eu só quero morrer. E eu? Só quero ter você aqui, amor. O que? Sentir o gosto do teu beijo. E teu corpo engostando no meu corpo. O que? Não dá para viver sem ti. E eu? Estou sozinha, e sofrendo. E precisando de e você. Eu? O que? Só quero que me diga, amor. Chico! Depois que eu vi como ela se assa. Bagulho doido, bagulho doido. Agora que eu me percebi. Alô, eu quero ver, vai! Namorar pra quê? O Darley, você é primeira dama, Jéssica. Obrigado, quero o Jéssica, obrigado, Darley. Alô, David! Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não quer. Namorar pra quê? E aí, Gotti? Bora, mãe do Rio! O aniversário do DJ Neilson, o DJ Bill, que ele da hora. Alô, Juninho. Aí, piranha. Aí, piranha. Tiaga Jimamba, Rama. Tiaga Jimamba, Rama. Ixi, obrigado, meu parceiro. Tiaga Jimamba, Rama. Tiaga Jimamba. Que saudade da minha ex. Sabe por quê? Com ela não tem caô, é gostosinho, gostosinho. Que saudade da minha ex. Sabe por quê? Com ela não tem caô, é gostosinho, gostosinho. Meu parceiro Ramonzinho, o ADK, o Riquel, o BADK. O pai, o Tari, o ADK, o BADK, diriduia. E aí, Bert, alô, Eli, alô, Gênero, alô, Paulo, alô, Rossi. Valeu! Meu parceiro Helder, Betuba, o Helder! Vem, que carrinha rela. Sente essa vontade, viu? Carreta mega, para aí, deu VIP! Alô, Boxe! Vem sapada, vem piranha, vem sapada. Por sinal, dia 22, antiga saída do Fluminense, agora hangar. Tem DJ Milko, tem DJ Nildo, Dirituia. Tem o DJ André, magrinho que é lado, meu irmão. Não esquece, sábado que vem agora, dia 22. Antiga saída do Fluminense, agora hangar. Prepara aí, garoto! É o meu milhão, né, Cadu? E no abração, é no abração, é no abração! Humildade acima de tudo, Galo Produções. Esta é história com o DJ Milk, tempo do Ciborgue, né, cara? Obrigado, Galos! DJ Paulinho, da Adidas. Pega, cadê a minha, porra? Super Hot Vile! Hot Vile! Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchau! Não abandona o piro da gente. Multimídia, é isso. Valeu, valeu, valeu, valeu. Na favela, pra sentar no papo. Pra sentar no papo. Pra sentar no papo. Alô, Belly. E aí? DJ Lohan, que tá doido. Meu Deus, parceiro, Ronald. Ronald de segurança, o David Jordan. Everaldo, alô, Thiago Garcia, alô, Sidney. Aqui. Valeu. Abraçar o Ramon, como é que é, Ramon? Grande deu uma vontade, eu comi a xereca dela. O homem do sonzão, mais badalado da cidade, tá na área. Que não ele pra conversa. O som que agita os conveniências aí de fim de semana, né, cara? Verdade, verdade. Aqui na favela, pra sentar no papo. Aqui na favela, pra sentar no papo. Vai, bandilho, vai, bandilho, vai, bandilho, vai, bandilho, vai, bandilho, vai, bandilho, vai, bandilho. Ele é um promoto, cara, hein? Parece que foi tão fácil me identificar contigo. Olha a novidade! Tantos milhões de no meio de toda essa guerra, meu DJ Fabinho aqui, Hot Vile. Alô, Rose. Essa é a música. Andraci, loja BBC. Obrigado pela moral, viu, Andraci? Deixa com nós, deixa com nós. Alô, Darley. Agora, Vando Nogueira, isso? Vandini.com já era. Onde é que tu tá, vem? Com LF, Juninho Pop. E o Bira? Preciso dizer, te amo. E aí, Tomato? Aqui, Hot Vile. Desse jeito, viu, tabaca? O dedo tá tudo emendado. Agora eu sei. Agora eu sei. E aí, Edmar? Eu não sou piloto de fuga, não, tabaca. Pedro, você é o Edmar, equipe Palmachana de Mãe do Rio. Obrigado pelo carinho, mas obrigado, meu game. Reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. O desse já se te manda mais com muito carinho aí. Pra gatilha que está no beijo. Seu e a grande parceira, Jennifer. Ela tá no berço, parabéns, ela vem diretamente de Belém junto com toda a tropa. Minha grande parceira Rose, o Paulo, os seguidores oficiais do nosso paredão Hot Vibe. Tá bom, aqui na Hot Vibe. Valeu! Mete das mordidas. Hoje eu tenho certeza. Essa não, covarde. Trabalho, vou pra cima da mesa. Me segura que eu caio. Meu parceiro Paulo de Belém. A Bete, a galera que rompeu fronteiras. Alô, Rosé! E a saudade hoje veio de galera. e trouxe o cheiro. Os irmãos Fabiano, Sebastião, também o Danilo Júnior. Valeu! Ninguém é de ferro. O doutor Fernando Lima, alô, meu doutor, você, Thiago Garcia, meu parceiro Darley, obrigado pelo carinho, Darley. Tira essa vontade, parceiro. Ninguém é de ferro, chora não paga imposto e nem faz mal pra saúde. E gente, dance, olha, tu vai dançar mesmo, tu vai dançar no palco. Agora se tu não dançar, tu vai dançar aí. Bora ver então. Estrago a minha vida ou a vida. Alô, é Penaldo! O DJ Juninho! E para com você! Juninho consagradão! Vem o som! Juninho, vem aqui, vem aqui, Juninho, vem aqui, Juninho! O homem que passa o laser lá no Badalasson, ele tem que passar o laser aqui na Hotwire! Vai, Juninho! Ah, moleque do! Mas que bumbum gostoso é esse? Chega, a pressão aumentou. Ai, ai, mas que calor! Ai, ai, mas que calor! Ai, ai, mas que calor! Ai, ai, mas que calor! Mas que bumbum gostoso é esse? Chega, a pressão aumentou. E aí, galera da loja Vipzinha, está presente também. Obrigado pela presença. Já já tem show do animal! Quando ela chega no show, ela chega pra causar. Pedro, você é o Edmar, a equipe Babachana, de Mãe do Rio aqui, obrigado, parceiro. Desce, desce, desce, desce, vai descendo devagar. Ela tem a malícia no jeito de olhar. Não precisa de moto, ela sabe pinar. E a comitiva do Babachá, tudo bem, tá parecendo esse DJ. E o que me parece é a saia. E que bumbum gostou desse. Esse que você é. Ai, mas que calor. E bora curtir. Já brita ali, passado, e quebra do Bacilho, quebra do Marajó. Popstar! Pé samba, vai, pé samba, vai. Quem atira muito perde o alvo principal. Então? Você me perdoa. Clube de Afonso, carreta cobiçada no Afonso. Clube de André, Alque Silva, valeu! E Afonso? É diferente de tarde, né, Afonso? É uma roda gigante que planta a maldade. Aguentou, Afonso. Então, não tem jeito. Você me se acejando. Comigo, Andraci, loja BBC, como é que é, Andraci? Sinta essa vontade, viu, Andraci? Vem com a gente. Tu viu que ela toca, viu? Tu sabe disso, tu viu de pé. O meu DJ Peu tá por ali. Tudo que você fez. E a parceira Eduarda também, o Eduardo de São Miguel do Amar. Valeu! Eu quero ver. Pediu pra parar, parou! Vou tocar uma música aqui que representa todas as mulheres do estado do Pará. Cuidado. As mulheres que não valorizam o homem, eu vou tocar mais ou menos assim, ó. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas deu. Não, essa música aí é do cara Canoa. Não, não, não. Onde mulher vai partir coração? Tá doido, né? Então. E aí? Um pedacinho pra... E parceiro Alque Silva, muito obrigado pela sua presença, viu, Alque? A gente não pode deixar de recepcionar a galera que vem de Belém do Pará, a minha amiga Ellen, a minha grande parceira Rosa, a Jennifer, o Paulo, que é o nosso seguidor de velhas guardas. Valeu! Ele tá... aqui, na Rottweiler. Sempre carrega esse som no peito. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema. E essa vai pro Júlio da borracharia do Nenê. E aí, Chiquinho? Então, o que, safadão? O que, safadão? Um pedacinho pra cada esquema. E a Nilza das Cobretinhas. Eu vou fazer diferente. Te esquecer não foi problema, o problema é resolver essa chuva de esquema que eu tenho. O Pipoli da Serra, obrigado pelo carinho, viu? Vizinha de cima na desencontro. Ô Miguelinho, você é o cunhado Bruno, tá bem na área. Obrigado, Bruninho. Na luta, Lida! Era tu que não vinha. Dá pra negar, fim de semana. Diga meu que já tem CD ao vivo na primeira parte com o DJ Tiaguinho. E o DJ Tuíra, é isso? Coração, já tem CD ao vivo à venda aqui, não. Não tem problema, não, não. Que agora vai então. Sobrar, então. O quê? Beleza? Certinho? Simbora! Meu parceiro João do Ponto Black, meu grado, como é que é, João, você? O som que toca pra caramba tá na área, alô, João. Pra mim, um dos sons da Tomogivos, que eu tenho o maior respeito. E pra mim, é o melhor da cidade. Alô, João! Obrigado, parceiro! Sinta essa vontade, viu? Meu parceiro do Binambá, também da área, o do Binambá. Obrigado, parceiro! Obrigado, com muito carinho, meu grande parceiro, Alguém Silva. O meu grande parceiro, Galvin e Bim. Tá vindo na casa, cachaça de mãe do Rio. Mãozinha pra cima, vem, bate na palma na mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Quem é que tá solteiro, dá-lhe um grito. Quem é do Paisandu, dá um grito bem alto. Minha amiga Kelly, você, meu mano Erlen, quero um galho parceiro, você. Alô, Corinthians. E aí, Felipe? E aí, DJ P1? Vamos lá! Que o baile todo ficou louco. Que o baile todo ficou louco. Louco, louco. Muito louco! Meu DJ Afonso aí do Sonzão da Cabeçada, Afonso! Sinta essa vontade, meu Afonso! Meu parceiro Ronald de segurança aqui ao lado. Hoje é só no pacote, papai. Tu é doido, é? Conheci uma dela, depois que eu vi como ela dança. Tiaguinho, chega comigo aqui, Tiaguinho. E você, Nijimar, minha papa janta no setor hoje, né, Nijimar? Obrigado, parceirão. Só agora que eu me percebi. Namorar pra quê? O quê? Te amarrar pra quê? Obrigado, como entrando no Ramoncino, o ADK. O Dario, o ADK e a família ADK direito. Prefiro estar solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei que elas vão querer. Redimar pra paixão. Prefiro estar solteiro que eu sei que elas vão querer. Depois que eu conheci uma dela, depois que eu vi como ela dança. Parceiro Pedro, você é o Edmar. Minha papaxana aqui do meu setor de Mãe do Rio, obrigado. Juninho consagrado! Mulher começou a discussão, mas é claro. Tu não ia pra São Miguel, ligaçado. Meu celular, WhatsApp, tem que ir pra o dia da moral pra ele, papá! Eu já não tinha comparecer. Verdade, verdade. Alô, Dielson! Cadê tu? Cadê tu? Agora, filho, vai. Eu tô obrigado pra mulher. Tá por galera. Ô, meu grande parceiro! É o mano. Comitiva na borracharia do Nenê! Obrigado com muito carinho vocês! Valeu, David! Da Moto Peças também está presente com a gente, valeu! Partiu a ode, é o Mandela! Ui, partiu a ode, é o Mandela! Ui, partiu a ode, é o Mandela! Ui, partiu a ode, é o Mandela! Se não te der, vai! Preciso mais ver o quê? E nem fumar maconha. Eu só prejuízo. E aí, Pandora? Com seu sorriso. Alquim Silva! E aí, Alquim, você? Toma o DJ André, obrigado, André, com carinho, irmão. Que vontade de te ter, DJ Afonso, o gordinho da cobiçada. O pai te ama, que vontade de te ter. E a Hot vai bem reduzida agora. Eu gosto de você. Até porque tá muito diferente. O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama. Vamos lá. DJ Neilson, DJ meu, que vai tocando no cachorro doido. E aí, Felipe? E aí, DJ PU? E mano, detonando, detonando, detonando, detonando, detonando desse jeito. Vai! E aí, Garcia? Rola de segurança aqui ao lado, não rola de você. Alô, grandão! Qual é o homem que gosta de sair com a mão? Coloca a mãozinha pra cima aí, vai. Meu compadre Marco Beltrão. Alô, Marquinhos. Meu parceiro Darley, fala Darley. Desde ontem comigo que a Aurora, hoje aqui em Mãe do Rio. Obrigado, Darley, com muito carinho, parceiro. Sinta essa vontade, irmão. Qual é a mulher que gosta de pegar o homem da... Coloca a mãozinha pra cima! Leva da Sampo Java, viu? Tá sabendo que ele vai ser batalha, isso? Tá certo, verdade. É o bonde do TT, ela não precisa de muito. Ixi, que você é equipe da carreta, né? Eu vivo aqui ao lado, só na moral, né? Do carinho, viu? Alô, vou dizer! Essa cintura de... Olha o meu gordinho, meu bolso. E eu acho isso fantástico, já disse. Ricardo, do Bacinho, como é que é, Ricardo? Tamo junto, garçom! Automaticamente. Por sinal, tá chegando o aniversário do Ricardo do Bacinho. Aqui no Popichá. Cavalo do Marajó, é dia 30, hein? Dia 30. Nos que a gente dia 30, aqui no Popichá. Aniversário do Ricardo do Bacinho. Quem toca? O Cavalo do Marajó, meu irmão! Joga você pra cima, você pra cima! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Quem é do Paysandu, dá um grito que eu quero ver, vai! Quem é do Clube do Remo, dá um grito! Joga a mãozinha pra cima e bate na palma! Bate a mão, bate palma! Vai! Levanta a mão, bate palma! Na torcida do Papão, levante a mão! Aí, alô, você, Marcelo! Alô, Chico! Levante a mão, bate! Meu parceiro Jean, alô Jean! Bate palma, torcida do Papão! A torcida do Papão! Pula, sai do chão! A torcida do Papão, vai! Obrigado com muito carinho, gatinho da Alice! Está Brasil também com a gente! Ela veio dar os parabéns do DJ Neilson! Obrigado! Hora pra chegar em casa e dar um grito bem alto aí. Cadê o gritinho das mulheres sinceras aí, tem? Neilson. Vou tocar uma aqui pra você curtir assim, ó. Agora, só na moral, só na moral. Quem não tem hora pra chegar em casa, coloca a mãozinha pra cima. Quem tem fé em Deus, coloca a mãozinha pra cima que eu quero ver. E agora balança, mãe! se me abraça e me bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Lava Jato do PI tá na área. Valeu, meu parceirão. Papo de G, André, como é que é, André Bocinal? Dia 22, sábado que vem agora. Antiga saída do Fluminense, agora Hangar. Vai ter o DJ Milk, o DJ Mil do Diretor, Papo de G, André, Magno Calado e aquela velha moral. O Henrique Cardoso, meu auxiliar, Alô Francisco. Aí, negão. Atenção, cadal, chega aí, cadal. Ah, tá ok, já tá ok, já tá ok, já. Meu parceiro baiano, minha mandona. Meu amigo Tony, fala aí, Tony. Alô, Helder. Desde já a gente recepcionando os nossos parceiros que deu o clamei aí. O pontapé inicial na carreira do DJ Neilson. Meu grande parceiro Afonso, lá da carreta cobiçada. Obrigado, meu parceiro. Pelos muitos anos que a gente passou lá na cobiçada. Aprendizado que a gente nunca esquece, meu irmão. Não fala, não fala, senão ele vai se gabar. Não fala. Ramonzinho ADK. Você é o Dario Pão de Fuga. Família ADK lá de Vituia. Tá na área. Meu parceiro Paulinha legal, nem os tá ao lado. Alô, Paulinha. Meu cunhado Bruno, você, o Eli. E aí? Meu parceiro Carlos Jorge, o Boquicel, a comitiva do Mega Paredão VIP. Tô sabendo que vem muito doido por aí, viu? Aqui na Rottweiler. E é comigo do jeito que eu faço. Ele quer a homem de verdade. Alô, do Mixel, o Tiaguinho. Ai, que saudade. Chega aí, rapidinho, Alô, do Mix com o Tiaguinho. Desculpe, agora eu faço o que eu quero. Também aí se tá com vergonha de mim. Se quer saber, hoje eu vou beber de novo. Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim. Meu parceiro Werley, você, seu amigo Quarentinha. Ego, apelido bacana, viu, John John? Minha amiga Kelly, vai lá, Kelly, você, meu parceiro Pandora. Alô, Felipe!